Portal do La Rocha. MC Prince, tamo junto. É pipoco, né? Bora, Gilberto. É pra tocar nos paredão. Quem é assim? Eita, que mina maneira, ela é pura tentação. Tá quicando gostoso na frente do paredão. Antes de eu te sarrar, novinha, eu vou te perguntar. Posso te empurrar, novinha? Posso te empurrar? Posso te empurrar, novinha? Posso te empurrar? Posso te empurrar, novinha? Posso te empurrar? Posso te empurrar, novinha? Posso te empurrar? Posso te empurrar, novinha? Posso te empurrar? Posso te empurrar, novinha? Posso te empurrar? Posso te empurrar, novinha? Posso te empurrar? Posso te empurrar, novinha? Posso te empurrar? Posso te empurrar, novinha? Posso te empurrar? Posso te empurrar? Lasca, Gilberto. Lá em São Paulo, eu era tenor. Você é a melhor banda do Brasil, moço. Sonhei em me fazer só zoar. Olha, vem. Vem, aí, vem, aí. Eita, que mina maneira, ela é pura tentação. Tá picando gostoso na frente do paredão. Antes de eu te sarrar, novinha, eu vou lhe perguntar. Posso te empurrar, novinha? Posso te empurrar? Posso te empurrar, novinha? Eu posso te empurrar. Posso te empurrar, novinha? Posso te empurrar? Posso te empurrar, novinha? Eu posso te empurrar. Vem, posso te empurrar, novinha? Posso te empurrar. Novinho, posso te empurrar. Posso te empurrar, novinha. Posso te empurrar. Posso te empurrar, novinho. Posso te empurrar. Posso te empurrar, novinho. Posso te empurrar. Posso te empurrar. Só de beba. Número de contato é 11 9 6 6 8 8 7 1 5 8. Você pode ligar lá, né, que resolve seu problema. Qualquer coisa também pode